Franchi. E tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra comer, eu tô com mina de azer. Gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostoso, só que já deu pra você. Oi, eu te liguei, deve estar ocupadinha. E tudo bem, tá com outro contatinho. Eu te liguei, deve estar ocupadinha. E tudo bem, agora senta, vem. E quem mandou você brincar? Ou foi sentar em outro lugar? E quem mandou você brincar? Ou foi sentar pipipipê? Em nome de SS Produções, papai! É dois amores! Eu quero a galera de Tarantino facinho comigo, vem! Vem! E tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de ave, maminha se vem. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostoso, só que já deu pra você. Oi, eu te liguei, deve estar ocupadinha. E tudo bem, tá com outro contatinho. Eu te liguei, deve estar ocupadinha. E tudo bem, tá com outro. Vem, vem, vem. E quem mandou você brincar? Ou foi sentar em outro lugar? E quem mandou você brincar? Ou foi sentar em outro lugar? E quem mandou você brincar? Que delícia, bebê, vem. E quem mandou você brincar? Ou foi sentar em outro lugar? Arrocha, arrocha, arrocha e vem. É dois amores. Foi sentar em outro lugar. Eu tô em Tarantino, bebê.